Salomão orou, fogo do céu desceu e a glória se espalhou na casa do Senhor. Os sacerdotes não puderam entrar, a presença divina encheu. Todos em adoração, com o rosto ao chão, a crer. Ó Senhor, Tu és bom, Tua benignidade é eterna. Nosso coração se rende à Tua glória que nos governa. Sacrifícios foram trazidos pelo rei e pelo povo, 22 mil bois, 120 mil. Teus carinhos.